volta pro Brasil, boladinho. Meu amor brigou comigo, eu não sei qual a razão. Amor igual a esse não existe não. Amor confiante, amor verdadeiro, parece novela coladinho o tempo inteiro. Ai, ai, ai, te pede lá, te pede. Ai, ai, ai, beija a sua boca, você me segura. Ai, ai, ai, te pede lá, te pede. Ai, ai, ai, beija a sua boca, você me segura. Doutorina pura, meu filho, Spice Mix. Aqui a gente faz acontecer. Gente, só meu amor brigou comigo, eu não sei qual a razão. Amor igual a esse não existe não. Amor confiante, amor verdadeiro, parece novela ecologia o tempo inteiro. Você pede lá, se deixe, ui. Beija a sua boca, você me seduz. Você pede lá, se deixe, creio. Baixinho, baixinho, vamos. Ai, ai, ai, ui, ui, ui. Se desce lá, se desce, ui. Ai, ai, ai, ui, ui. Veja a sua boca, você me seduz. Ai, ai, ai, ui, ui. Se desce lá, se desce, ui, ui. Veja a sua boca, você me seduz. Ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, se desce lá, se desce, ui. Beija sua boca, você me seduz. Spice Mix, é bom demais. Boladinho com Spice Mix. Ai, ai, ai, ui, ui, ui. Desce lá, se desce, ui. Beija sua boca, você me seduz. Ai, ai, ai, se desce lá, se desce, ui. Beija a sua boca, você me seduz. Ai, ai, ai, ui, ui, hein?